Tiago Monteiro vai renovar com a SEAT. Veras Vula Neve segue, a Neiva Novik fica. E se há um leão amargurado, aprenda como gostar um pouco mais do seu clube. Na edição de hoje, do Desporto Antena. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Boa noite. Tiago Monteiro renovou com a empresa espanhola SEAT. E para 2011, o piloto português, que somou até agora, desde o início da sua carreira, 12 pódios, vai participar na edição 2011 do World Touring Car Championship. O piloto português assina por mais um ano com a empresa espanhola, depois de já em 2010 ter integrado a equipa da SEAT. O piloto português terá como colegas de equipa o italiano Gabriele Tarquini, Michel Nikiaer, da Dinamarca, Freddy Barth, da Suíça, Alexander Ducalo, da Rússia e Josef Yariola, da Espanha. Em declarações esta tarde, o piloto português diz: "Estou muito satisfeito pela confiança demonstrada pela SEAT no meu trabalho e feliz por poder continuar mais um ano num campeonato que é dos melhores do mundo a todos os níveis." Recorde-se que Tiago Monteiro vai estar na preenchida prova do World Touring Car Championship. Pretende ainda o piloto português participar noutras corridas, como por exemplo nas míticas 24 horas de Le Mans, como já havia participado no ano de 2010. Recorde-se que, em caso de tal acontecer, Tiago Monteiro juntar-se-á a outro piloto português, Pedro Lamy, que, como já aqui noticiado noutra edição do Desporto Antena, irá correr nos dias 12 e 13 de junho na mítica prova 24 horas de Le Mans. Esta prova está ainda por confirmar no que toca à participação de Tiago Monteiro. Certo é que está assinado o contrato para o ano de 2011 com a SEAT e a Sunred, a equipa da empresa de automóveis espanhola. Tiago Monteiro, como disse, irá participar no World Touring Car Championship 2011. No futebol, Portugal conquistou pela terceira vez consecutiva o torneio de La Manga, em Espanha, na categoria de sub-19. A seleção portuguesa bateu na primeira jornada a Noruega por 1-0 e empatou na segunda com a Eslováquia 1-1. Desta vez, para se sagrar novamente campeã, precisava de vencer a Suécia, uma das seleções mais fortes da prova. Portugal entrou a vencer logo aos 9 minutos com Filipe Barros a fazer 1-0 para a equipa das esquinas. O 2-0 surgiu 22 minutos depois, com Ricardo Ferreira a fazer o 2-0 para a equipa das esquinas. E o 3-0 surgiu 9 minutos depois, aos 40, Luís Martins fez o 3-0. Portugal chegava ao intervalo a vencer confortavelmente. Na segunda parte o jogo foi mais equilibrado, ainda assim a Suécia conseguiu responder melhor às ofensivas da seleção portuguesa. E aos 88 minutos, Abdul Khalili fez o tento de honra para os suecos. A equipa nórdica conseguiu reduzir para 3-1, mas foi só isso. não causou mais danos, entre aspas, à seleção portuguesa. Portugal conseguiu assim a vitória mais folgada no jogo mais complicado. Portugal irá agora disputar, entre os dias 24 e 29 de maio, a Ronda de Elite para o apuramento do Europeu 2011, frente à Bélgica, à Estónia e à Croácia. E agora, viajamos até à Tailândia, a Pattaya mais precisamente, onde se realiza o torneio de ténis de Pattaya. O destaque destes quartos de final vai para a vitória de Vera Zvonareva e a derrota da Sérvia Ana Ivanovic, que este ano não tem tido, efetivamente, uma boa prestação nos campeonatos, tem ficado por terra mais cedo do que aquilo que é previsto. Vera Zvonareva venceu a chinesa Sui Peng, que é a número 40 no ranking do WTA. A jogadora russa, que é a número 3, venceu pelos parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, já que Sui Peng conseguiu dar uma volta no jogo no segundo set. Vera Zvonareva começou a jogar muito bem, mas viu-se com dificuldades perante a chinesa, que esteve realmente melhor no segundo set. Vera Zvonareva recompôs-se e venceu o terceiro e decisivo set, no total de 2 horas e 27 minutos que teve este encontro. Agora, nas meias finais, encontrará Daniela Antuchova, da Eslováquia. A sérvia Ana Ivanovic não teve a mesma sorte que Vera Zvonareva, perdeu por 2-7-0 com a italiana Roberta Vinci. 7-5 e 6-3 foram os parciais finais deste encontro. Um encontro em que se diga, Ana Ivanovic não esteve no seu melhor. No primeiro set ainda foi equilibrada com Roberta Vinci, mas no segundo set, a 38ª melhor, segundo o ranking do WTA, foi efetivamente superior a Ana Ivanovic, que assim fica pelo caminho nos quartos de final do torneio de Pattaya na Tailândia. O Sporting Clube de Portugal tem sido nos últimos tempos motivo de notícia pelos piores motivos. Pois no Desporto Antena queremos fazer precisamente o contrário. Hoje, o nosso momento de história chama-se Sporting Clube de Portugal. Inscreveu-se pela primeira vez num campeonato distrital na época de 1907-1908. Na altura não havia campeonatos nacionais, apenas esporádicos encontros entre as seleções do Porto e de Lisboa, da qual passaram desde o princípio a fazer parte alguns jogadores da equipa verde e branca com o leão ao peito, o Sporting Clube de Portugal. Ficou em segundo lugar, logo na primeira prova em que participou, como disse, no Campeonato Distrital de Lisboa de 1907-1908. À sua frente só ficou o mítico Carcavelos, o clube gerido por ingleses que depois viria a decretar falência em meados da segunda década do século XX. Mas, até 1909-1910, era o Carcavelos quem liderava as provas de Lisboa. A equipa do Sporting ficou em segundo, à frente do Sport Lisboa Benfica. No seu estádio perdeu por 3-1 com o Carcavelos, mas venceu o Benfica por 2-1. E apesar de ter perdido com o quarto classificado, o Lisbon Cricket, por 2-0, venceu o mítico Clube Internacional de Futebol, que na altura ficou no quinto posto, por 1-0. O 4-1 foi o resultado mais avultado em casa, vencendo a equipa do Cruz Negra, na altura sexto e último classificado da prova. Mas foi apenas o princípio. A equipa do Sporting é mítica. Ao longo da sua história tem vários acontecimentos que certamente encherão de orgulho os peitos leoninos. Por exemplo, a época dos 5 violinos foi mágica para o Sporting Clube de Portugal, entre os quais estava Travassos e Cascavel. Mas há outra personagem ainda mais mítica na equipa do Sporting Clube de Portugal. Chamava-se Fernando Peiroteu. E foi protagonista na maior goleada da equipa do Sporting Clube de Portugal para o campeonato. Aliás, a maior goleada do Sporting e de todo o campeonato. Foi na época de 1941-1942, quando, no estádio de Alvalade, a equipa do Leça perdeu por 14-0 para o campeonato, frente à equipa do Sporting Clube de Portugal. Peiroteu marcou 9 dos 14 golos desse encontro. Até hoje, nunca houve nenhum jogador em Portugal que marcasse 9 tentos em apenas uma partida. Mas há outros motivos pelos quais o Sporting de Portugal e os seus sócios se devem orgulhar. Um dos motivos é o facto de Yazalt ser o jogador que mais golos marcou numa só época. Nos anos 60, enquanto se disputavam apenas 26 jogos, Yazalt marcou 46 golos, marca que jamais voltou a ser ultrapassada, nem sequer por Peiroteu, que ficou em segundo lugar com 43 golos marcados apenas numa época. Peiroteu, que marcou muitos golos ao serviço do Sporting, entre os quais, como já disse, os 9, a marca mais avultada de um só jogo, de um só jogador, num só jogo. A equipa do Sporting conseguiu também a maior goleada da história do futebol português. Foi na época de 1970-1971, quando nos oitavos de final derrotou a equipa do Clube Sport Mindelense por 21-0. Na altura, as províncias ultramarinas ainda eram Portugal. E foi num desses jogos que a equipa vinda do Mindelo perdeu por 21-0 com a equipa do Sporting Clube Portugal a jogar, claro está, em Lisboa. O Sporting seria, nesse mesmo ano, detentor da Taça de Portugal. Em 27 de maio de 1971, bateu no Jamor a sua equipa rival da Segunda Circular por uns espetaculares 4-1. E em termos mais recentes, o Sporting Clube de Portugal pode orgulhar-se de ter formado dois dos melhores jogadores do mundo. Estou-me a referir, claro está, a Luís Filipe Figo e a Cristiano Ronaldo, que saiu diretamente da Academia dos Jogadores do Sporting Clube de Portugal. Esta instituição tem uma academia que é das mais prestigiadas da Europa e, sem dúvida, a mais conceituada em Portugal. A Academia de Alcochete. Estes são alguns dos motivos pelos quais os adeptos do Sporting Clube de Portugal devem orgulhar-se. E não se esquecer que não há bem que sempre dure. É um facto. Mas também não há mal que nunca acabe. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui. Eu volto na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.